assim mesmo quando Deus chama pra caminhar. Alguns entendem e outros deixam pra lá, porque é mais fácil ouvir a voz que te fascina. Oferece ilusão e assim te contamina. Dinheiro, fama, poder e algo mais. Alguns manos se iludem, são passados pra trás. Todo mundo quer ter grana e ser respeitado. Laptop, celular, carro importado. A mulherada no pé na sua, pagando um pau. Tem mano que acha que isso é natural. Ainda mais se você fez por onde e se deu bem. Não importa se prejudicou alguém, se roubou, matou, mentiu ou traficou. Não importa de que jeito você ganhou. Mau exemplo pra molecada da periferia. Acha que tá na boa, mas é só fantasia. A vida não é legal. Continua te olhando lá de cima. E você preocupado com adrenalina. No auge, no êxtase da cocaína. Projetou o seu castelo, sua ruína. É o Deus de ontem, é o Deus de hoje e sempre será. É o que liberta, é o que conserta, é Deus de guerra. O que te espera é a vitória, aleluia e a fé. Nessa era faça história, renovando a sua fé. Profetize, o mar vermelho se abrirá. Ficou cego, então comece a enxergar. É muito bom, é muito bom, você não pode perder. Ainda é tempo, ainda há chance de retroceder. Volta pra casa, você sabe o caminho. Sei que é difícil, mas você não tá sozinho. Só vai ter festa quando você voltar. A agonia acabou, comece a cantar. A vida não é legal. Pode falar, mano, se eu estiver errado. O que te afasta de Deus é o pecado. Mas ele continua lá te observando. Deus é paciente, tá te esperando. Ansioso pra mudar a sua vida, perdoar, te mostrar uma saída. Você já tá ligado, só falta aceitar. Na vida tem hora que a gente tem que mudar. Eu já tô nessa faz um tempo e tô legal. Sossegado, abençoado, na moral. Pra saber se é bom tem que experimentar. Senão a sua vida nunca vai mudar. Mas um maluco se converteu ao evangelho. Parou de brincar, agora leva Deus a sério. Liberto, feliz e cheio de amor. Regenerado, louvando o nome do Senhor. A vida não é legal. Yo. Se tudo nela vai mal. Você precisa de luz. Você precisa de luz. Vem caminhar com Jesus. Vem comigo, vem. Com Jesus. Vem caminhar com Jesus. A vida não...